Amém, amados. Que bom. Temos hoje e amanhã juntos. E ainda no domingo também, né? Quero aproveitar assim para compartilhar com vocês com tempo, com calma, a respeito de nossa vida no Senhor e o nosso relacionamento com o dinheiro, com as finanças, com esse instrumento de troca que hoje já não é mais, né? Foi criado como instrumento de troca, mas se tornou uma coisa em que Satanás tem usado assim para escravizar muitos. E eu penso que o que o Senhor quer nos falar nesses dias é exatamente para nos livrar do domínio do dinheiro e da idolatria, e nos ensinar algumas coisas práticas de como administrar nossos recursos. Mas é só isso. O Senhor não quer nos tornar pobres, como às vezes parece que temos que ser pobres para estar bem, né? Não, nós temos que ser santos para estar bem. E não tem nada errado em estar pobre, também não tem nada errado em estar rico. O problema é quando estamos sem santidade. Então, muitas coisas vão ser ditas aqui, eu gostaria que os irmãos anotem. Algumas coisas, eu não tenho material para entregar, não vou projetar. Está sendo gravado aqui, depois podemos mandar para vocês. Então vamos começar com o Salmo 1. Eu hoje quero procurar introduzir assim com uma palavra que nos mostre qual é a. Como é que Deus nos vê nesse contexto todo e como devemos proceder à luz de tudo, não só nessa questão financeira, mas em todas as coisas. Quero ter oportunidade de contar algumas experiências para vocês com relação ao dinheiro, com relação ao trabalho, que é onde nós estamos aparentemente para ganhar dinheiro, né? Mas vamos descobrir que não é bem assim. Então vamos olhar um pouco sobre tudo isso. Mas agora vamos abrir a Bíblia no Salmo 1, o primeiro Salmo da Bíblia, porque ali temos o ensino que precisamos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui temos um salmo que já ouvimos tanta pregação sobre este salmo, e todas elas preciosas. Aqui o Senhor faz uma separação entre dois tipos de pessoas, o ímpio e o justo. O ímpio é o que pratica impiedade, o cara que faz tudo o que é desaprovado pelo Senhor. E o justo é aquele que faz exatamente o contrário do ímpio, né? Ele faz tudo o que agrada ao Senhor. Aqui nós vemos três coisas importantes, e eu digo para os irmãos que esta introdução que estamos tendo hoje, ela é decisiva para compreendermos tudo que vamos fazer com nossa administração financeira. Eu gosto sempre, em todas as palavras práticas assim que trago, ou sobre finanças, ou sobre casamento, ou sobre família, ou educação de filhos, qualquer assunto, de trazer uma palavra que nos coloque na posição correta diante de Deus, para nós podermos, então, praticar aquilo que Deus está nos pedindo. E aqui, amados, aqui é um salmo que eu acho que foi bem colocado pelo Espírito para que nós possamos compreender o nosso relacionamento com esse sistema todo que está aí fora. Existe uma bem-aventurança nesse salmo, e eu não quero falar tanto sobre ela, porque ela já é muito comentada, mas fala assim que não se deve andar no conselho dos ímpios. E eu quero dizer para os irmãos que no que diz respeito a dinheiro, o mundo está especializado em dar conselho. Hoje à tarde, antes de vir para cá, tocou meu telefone, eu atendi, era gerente do banco onde eu tenho conta. Hoje, é uma coisa, é até engraçado, né? Que hoje eu ia começar a ministrar sobre o assunto. Hoje. E ela me ligou para me falar de umas vantagens que o banco tem para mim, questões envolvendo financiamentos, crédito. É de ficar impressionado como aquele banco me ama. Pensa sempre o melhor para mim. É uma boa bondade. E ela me ligou porque o senhor é cliente bom e tal, e meu Deus do céu. Eu poderia dizer para ela, e por que sendo um cliente bom tu quer me atolar, né? Por que quer acabar comigo? Mas ela teve uma palavra muito bem preparada. Conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios. Aqui diz que não devemos andar nesse conselho, e eu quero falar um pouco mais sobre ele ainda hoje, e não se detém no caminho dos pecadores. Se deter é parar e começar a praticar. É começar a praticar aquilo que os pecadores praticam. Este salmo não foi escrito para a humanidade em geral. Este salmo foi escrito para o povo do Senhor. Tanto que ele diz, no versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ou seja, ele está falando de pessoas que têm prazer na lei do Senhor. E ele está dizendo que há uma bem-aventurança sobre nós a partir do momento em que nós tivermos atitudes definidas, claras, concretas, práticas, que sejam exatamente o oposto dos ímpios. O oposto dos ímpios é que traz bem-aventuranças sobre nós. Guardem isto hoje, para nos lembrar disto amanhã. E lembrar sempre. O oposto. Não se detém, não pratica as coisas que eles praticam. Se a igreja entendesse isto, nós teríamos bem menos problemas do que temos hoje nessa lavoura de Deus, que tem uns pepinos que não precisava ter. Não anda no conselho, não se põe a ouvir o que é melhor para a sua vida, não se detém, não sai a praticar o conselho. Primeiro ouve o conselho, depois pratica o conselho, que é se detém no caminho. Ouviu o conselho, pratica o conselho, e depois se assenta na roda, ou seja, depois vai comemorar o resultado do conselho que ouviu, praticou. Agora, a roda dos escarnecedores, vamos fazer um grande momento para nós conversarmos e comentarmos a respeito das vantagens que obtivemos ouvindo o conselho dos ímpios e nos detendo no caminho deles. Essa é uma tentação tão terrível que vem sobre a igreja, que se nós não cairmos nela, a Bíblia diz que seremos como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem murcha e tudo quanto faz será bem sucedido. Às vezes eu fico perguntando, às vezes a gente não está sendo bem sucedido numa coisa. E eu pergunto, que motivação, que conselho? A palavra não falha. Por que uma coisa não está bem sucedida? Por que um projeto, ou até mesmo o trabalho que temos? Por que nós trabalhando, empregados, servindo algum patrão aí fora, por que nosso trabalho não está sendo bem sucedido? Será que é porque só porque não estamos preparados, tecnicamente preparados, ou seja, não temos a habilidade certa e a preparação certa para aquela função? Pode ser que sim, mas há coisas que são maiores do que isto. Como, por exemplo, a graça de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus sobre nós. Mas acontece que é não andar no conselho dos ímpios. Há uma congregação que, no Rio de Janeiro, até nem sei mais agora qual é um grupo, mas é um grupo aí que a congregação inteira foi transformada pela palavra de Deus por causa de uma irmãzinha simplesinha que era a doméstica da casa do pastor dessa congregação. E ela compartilhava com o seu pastor as coisas que ela ouvia do pastor dela a respeito do reino de Deus. E esse homem parou para ouvir a sua empregada doméstica e ele foi transformado por esta palavra. E ele mudou uma congregação também. Aí a gente pode dizer assim, pô, quem vai dar ouvidos para uma empregada doméstica se ela não prega, não sabe pregar, nunca vai no microfone, não tem nem jeito para falar? Aí, uma congregação inteira mudou por causa da qualidade do relacionamento desta mulher com o Senhor Jesus. Isto é o que o Salmo está nos falando. Tudo quanto faz será bem sucedido. Será como uma árvore plantada junto à corrente das águas. No devido tempo sempre vai dar o seu fruto. É assim que queremos ser, irmãos? Amém. Não importa o que nós possamos produzir, importa é o que a palavra do Senhor e o seu Espírito querem fazer através de nós. E para aquilo que o Senhor quer fazer conosco, através de nós e com nossos recursos, nós precisamos estar nesta posição em que o Salmo nos recomenda. Salmo 1, e vamos continuar um pouquinho ainda nele. Não anda no conselho dos ímpios. Qual é o maior problema do conselho dos ímpios? Vamos ver quem é que pode me dizer. É que é o seguinte, eu vou ajudar vocês. O homem natural, ele não compreende, não aceita as coisas do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, vou mostrar para vocês irem anotando. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se este homem, que considera loucura as coisas do Espírito de Deus, a fonte da água viva, como ele pode nos aconselhar? O conselho dos ímpios, ele é 100% desprovido de fé. não há fé no conselho dos ímpios. E sem fé, os ímpios não nos aconselham com fé. Não há uma fé sequer na palavra deles. A palavra deles é uma palavra natural, desprovida de sabedoria. É uma palavra, é um conselho baseado numa expectativa que eles têm de que alguma coisa vai dar certo. Se fizermos assim ou assado. Mas para nós isso não tem valor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Amém? Então, o conselho é uma coisa, deter no caminho é praticar esse conselho, e assentar na roda dos escarnecedores é, olha, que bom que segui teu conselho, andei no que tu me disseste, ganhei um monte de dinheiro e agora vamos aqui celebrar juntos. Conseguimos fazer com que a palavra de Deus não se cumpra. Fizemos tudo o que ela disse que não é para fazer e deu certo. É isso que nós queremos, irmãos. Porque não dá certo. Eu lembrei de um texto aqui, deixa eu achar para nós lermos juntos. Provérbios capítulo 25, versículo 26. Aqui diz assim: como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Olhem só a profundidade deste versículo. Uma fonte de água viva, serão como árvore plantada junto à corrente das águas, como uma fonte que se tornou turva, perdeu a sua cristalinidade, é isso? A aguinha não ficou mais branquinha como era. Uma fonte turvada. Assim é o justo que cede ao perverso. É um manancial corrupto ou corrompido. É um manancial de água limpa que se contaminou. Assim é o justo que cede ao perverso. Então, amados, quando a palavra de Deus nos diz que nós não podemos seguir o conselho dos ímpios, ela está nos falando que não há uma informação sequer que o mundo nos dê que sirva para nos dizer como temos que conduzir nossa vida diante de Deus. A questão toda que estamos falando aqui é como devemos nos conduzir diante de Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque dois males cometeu meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Olha só o que diz aqui, amados. Dois males. A mim me deixaram, não seguiram meu conselho. Eu que sou o manancial de águas vivas, o Senhor está dizendo. e cavaram cisternas rotas. O que é cavar uma cisterna rota? Cavar cisterna é para procurar água. E o Senhor disse assim: eu sou um manancial, eu sou uma fonte de água que não termina nunca. Jesus fala no último dia, no grande dia da festa: se alguém tem sede, vem a mim e beba, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele é o manancial das águas. Ele é o manancial das águas. Então dele tem que proceder tudo o que nós precisamos para conduzir nossa vida diante de Deus, especialmente na questão financeira. Porque este é o reinado de Mamom no planeta, trazendo um jugo destruidor sobre a raça humana. E eu vou falar algumas coisas práticas que ele está fazendo aí. Muitas eu falei já naquela outra vez que estive aqui, mas já faz tanto tempo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, contaminar esta água celestial que está jorrando de dentro de nós, e nós não podemos cavar nesta terra cisternas, poços que vão nos dar uma água que vem da terra, que vem dessa terra amaldiçoada pelo Senhor, condenada pelo Senhor, que não produz nada. O Espírito da verdade nem sequer habita no mundo, só habita em nós. Nós somos o único lugar onde ele habita. A fonte da água viva só está em nós. Vocês imaginam o golpe que nós damos no Senhor quando nós buscamos socorro, ajuda ou conselho nesse sistema que está aí? Eu não conheço nada mais sujo sobre a face da terra do que o mercado financeiro. O André trabalhou nisso aí bastante tempo. Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, mais dentro de uma empresa. Relacionei muito com bancos. E é uma sujeira terrível. Uma sujeira terrível. A ordem é ganhar e destruir. Essa é a ordem. E nós, às vezes, ficamos um pouquinho contaminados pelo conselho deles e começamos a pensar que, de certa forma, podemos obter o mesmo lucro que eles têm. De uma cisterna furada, uma cisterna que não vem água limpa, que vem água suja, água turvada. Guardem esta palavra agora no coração de vocês, para que quando nós começarmos a falar sobre o reino de Deus e o dinheiro, nós possamos compreender que o conselho dos ímpios não nos serve. Amém? Amém? Vamos dar uma olhadinha em Hebreus, ainda dentro desse assunto do Salmo 1. Hebreus capítulo 11. Primeiro, uma olhadinha rápida aqui. Olha só no versículo 2, 11 e 2. Pela fé, os antigos, o que aconteceu com eles? Obtiveram um bom testemunho. No versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, obteve testemunho. Obteve um testemunho bom. Depois nós temos outros textos, como por exemplo, 11:39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Olha só, creram e não viram acontecer. E nem por isso deixaram de crer. E agora, muitos séculos depois, tem um irmão escrevendo aqui que eles obtiveram um bom testemunho. falando deles, séculos depois, falando deles. Olha, eles não viram. Eles não viram porque ainda não era o tempo. O tempo é o tempo nosso agora. O tempo em que o Cristo se manifestou foi agora. Eles viram o Cristo pela fé. Eles olharam, Deus mostrou, vai, vem aí, vem o Messias. Eles viram. Mas eles não puderam ver o Senhor nascer na terra. Mas uma coisa que eu quero mostrar aqui é que eles obtiveram bom testemunho por uma única razão. Fé. Viu só? Fé. O que é fé? Certeza das coisas que não se vê. Convicção de fatos que se não vê. Mas se não vejo, como é que eu vou saber? Não, tu sabe porque está escrito na palavra. Por isso, está escrito, já sabemos, está ali, já sabemos. Vocês não estão esperando Jesus voltar? Estão mesmo? Não vão ficar surpresos quando ele voltar, né? Ele vai voltar. Ninguém pode impedir isso. Ele vai voltar. Nós não estamos vendo isso ainda. Mas lá no fim do Apocalipse diz que o Espírito que habita em nós, junto conosco, o Espírito e a noiva dizem: vem. E ele responde: eis que venho. Sem demora. Pronto. Isto é um fato. É um fato. É uma promessa dele. É um fato. Não tem erro. Em João 14, ele disse assim: olha, eu vou preparar lugar. E volto para buscar vocês. Porque o meu desejo é que onde eu estou, vocês estejam comigo. Olha só. Ele, além de nos dizer o que vai fazer, ainda abre o coração. Olha, eu vou levar vocês, não é porque só que para levar vocês, só para tirar vocês daqui, é porque eu não consigo imaginar ficar sem vocês. Eu vou levar vocês porque aonde eu estou, vocês têm que estar também. Está escrito lá em João 14, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. E quando nós começarmos a viver o dia a dia, o conselho dos ímpios, aí não só nesta área que estamos tratando aqui nesses dias, mas o conselho dos ímpios vai ser sempre o mesmo: natural, desprovido de fé, tudo, zero fé. Isso vale para muitas coisas. Outro dia, ouvindo o meu irmão falar sobre música, música do mundo, música disso, música daquilo, ah, mas que mal tem escutar uma música bonita, uma música tudo, uma música não sei o que mais e tal. Porque alguém descobriu que o autor da música, que faz mais de 1000 anos que escreveu, o cara era discípulo. O cara tem que ter um faro para descobrir que o sujeito era discípulo há 1000 anos atrás, mas... Qual é o problema da música do mundo? Ela é bonita, né? Claro que ela é bonita. Dizer que não é bonita, nós estamos mentindo. A música é muito bonita. Algumas. Claro, algumas. Mas ela tem uma coisa, que a beleza da música, aquela que nós possamos apreciar, cada um aprecia um estilo, mas a beleza da música do mundo, ela não consegue suprir a deficiência dessa música. Ela é desprovida de fé. Amém. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, se nós vamos encher a cabeça de algo que não tem fé, nós vamos encher a cabeça de coisas naturais, né? E dependendo das músicas aí, tem aquelas músicas românticas que mexem. Essas sertanejas, então, né? Meu Deus do céu! Né? A música é um conselho dos ímpios. Então, eu estou dizendo isto porque o Salmo 1 nos diz que nós não temos que andar no conselho. Nós não temos que andar. Um dia eu estava no banco. Acho que já contei aqui, mas vocês me perdoem, eu não tenho testemunha assim, tem que repetir isso que eu tenho. Então, eu estava na fila do banco, esperando para chegar no caixa eletrônico, e uma senhora bem idosa na minha frente chegou no caixa. A vontade é de ajudar, mas a gente é proibido de ajudar, porque tem um cartaz que diz que só tem que pedir ajuda para o funcionário do banco. E está certo esse cartaz, claro, senão os caras ali chegam ali, né? Mas só que dessa vez, o bandido não era um cara que vinha para ajudar, o bandido era um funcionário do banco. Chegou para ela, posso lhe ajudar, senhora? O cara com aquele coletezinho, né? Era uma moça, coletezinho aquele. Estou aqui para lhe ajudar, estou aqui, não sei para como. Então os irmãos estão usando isso aí agora, né? Então, a velhinha botou o cartãozinho dela ali, conseguiu acertar ali o buraquinho ali, e veio uma tela oferecendo dinheiro. Primeira tela, você tem direito não sei quanto. Aí ela, com aquela voz já arranhadinha, minha filha, o que é isso aqui? Ah, a senhora tem direito a isso aí, vamos ver, que o valor eu vou inventar, tá? Digamos que estava ali oferecendo R$1.000 para ela. Pô, ah, o velhinho está me oferecendo. Ah, agora é uma tentação. R$1.000, digamos assim, a velhinha. Ah, pra, a senhora, se a senhora estiver interessada, a senhora só vai, só clica aqui. E depois vai ser descontado em suaves prestações. Aí a velhinha olhou e a velhinha já estava com o dedinho. E eu na fila. Alguém chama a polícia, por favor. Bah, deu uma tremida no ambiente. Mas olha, eu me indignei sobremaneira. E eu acho que a guria se deu conta. Porque ela disse assim, não, vamos então, o que a senhora queria mesmo? Aí tem um outro quadradinho da direita que diz assim, retornar ao menu inicial. Daí, tram, aí retornou. Daí fez a operação com a velhinha. Mas estavam prontos para botar a coitadinha da velhinha engatada com um empréstimo de R$1.000. Que a coitadinha? Ela ia sair dali e já ia em seguida os netinhos já iam levar aqueles mil ali. Entendeu? Este é o conselho. Estou falando isso para os irmãos para que vocês compreendam que nós não podemos andar com uma parceria com esse sistema. Esse é um sistema destruidor. Qualquer pessoa que está dentro desse mundo natural, ela está sob esse conselho e ela vai nos aconselhar sim, e é para nos matar a fé e para nos pegar nosso dinheiro, que não é nosso, que é do Senhor. Uma vez num encontro como esse, numa ministração como essa, e até vou começar já a adiantar a pergunta hoje, porque amanhã eu faço ela bem firmezinha, eu perguntei para os irmãos, quanto vocês dão de ofertas e dízimos por mês, né? Ah, eles ficaram ali tudo me olhando. Aí eu disse assim, quanto vocês pagam de juros para os bancos? Aí ficaram assim. Eu disse assim, quem tem levado mais? O Senhor? Os bancos, quem tem recebido mais? Olha, pelas carinhas, não vou dizer o que eu estou vendo aqui, tá? Mas pelas carinhas que eu vi lá, tinha gente engatada. Tem gente que paga R$50, pois eu pego leve aqui, R$50 de juro no cheque especial e dá 10 de oferta, choradas aqueles 10 ainda, né? Chorado. Aquele 10 está fazendo falta. Os 50 não. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Se nós somos o povo de Deus, nós somos o povo de Deus. Amém? Amém. O único que é responsável por nosso sustento é o Senhor. Amém? Vamos continuar um pouquinho mais. Ih, tem muito tempo aí. Até as 10? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muitas vezes, quando fui a banco para negociar empréstimos para a empresa que eu trabalhava, eu sentava com aqueles gerentes de banco e eles começavam com uma linguagem que o brasileiro normalmente não conhece a linguagem deles. É uma linguagem muito técnica, é muito confusa. Eu hoje já nem gosto mais dela. Antigamente eu era muito acostumado com aquela linguagem. E eles começavam a falar aquilo para me mostrar que o melhor que eles tinham, o melhor que existia era o que eles tinham para mim. Para mim, no caso, não, né? Mas para a empresa que eu representava. Se eu dissesse isso aí mesmo e já pegasse a canetinha para assinar, estava resolvido o problema. Se eu dissesse assim, olha, eu preciso pensar um pouquinho, só um pouquinho aí, daí eu puxava uma calculadora financeira e eu começava, olha, eu preciso olhar bem e tal. Se eu começasse com esse discurso, em segundos, vinha do meu lado uma mulher, muito bonita sempre. E às vezes, muito mal vestida. E ela chegava para mim, seu Marcelo, o senhor quer um cafezinho? Olha, só o tempo que ela disse, o senhor quer um cafezinho, já exala um perfume assim daqueles que não se encontram no supermercado. Quando aquilo acontecia, imediatamente eu me indignava no espírito contra Satanás, porque eu sabia que ele estava ali. Não fechava mais nada. Satanás vindo com seu conselho, com seu perfume, com sua oferta, para nos mostrar que é o que tem de melhor para nós. E muitos irmãos não percebem isso. Muitos não percebem isso. Ainda saem dizendo, pá, mas que banco aquele. Olha, tu acredita que o cara até veio uma moça lá me oferecer cafezinho. Bah, que atendimento. Você não é que nem aquela caixa estadual que tinha antigamente. Satanás, com seu conselho, com suas obras, com suas trevas. E às vezes eu não fazia nada, dizia, não, eu vou pensar, vou para lá, vou pensar, tenho outras ofertas lá de outros bancos e tal. Aí no outro dia um telefonema, quer almoçar comigo hoje? Onde? Ah, churrascaria tal, a melhor. Uau. Lá ia eu almoçar com o cara. Ah, eu não perdi as boas, né? Deixa eles gastar comigo, eu é que não vou gastar com eles. Mas quando eu chegava lá para almoçar com o gerente, lá estava a moça do cafezinho. Olha só. Estava lá. Bom, ela também comia, né? Mas ela não precisava ser no mesmo dia e no mesmo lugar, né? Eu digo, mas que diabo. Mas eu não me atrapalhava, eu pegava o meu talher e só dizia pro garçom, vai olhando aí. Depois agradecia e ia embora. Irmãos, essas experiências são para nós entendermos que há uma sedução que vem na medida que cada um de nós possa ser tentado. Às vezes, ela vem só na facilidade, só na facilidade da hora em que o dinheiro está chegando, bem na hora que estamos precisando, e a gente assim, puxa vida, o Senhor, Senhor, se manifestou com sua bondade, olha só, na hora que eu estou aqui escrevendo as minhas contas e vendo as minhas dívidas, me liga essa gerente me oferecendo dinheiro. Me disse, isso não é de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu estou fazendo uma catequese com esse versículo aqui porque vai gravar de vez na mente de vocês. Esses três pontos aqui vão gravar de vez na mente de vocês. E quando vocês entrarem num banco, vocês vão se lembrar. Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores. Já entra assim, ó. Já entra pensando. Bom, aqui eu vou encontrar um conselho dos ímpios, caminho dos pecadores. Essa. Roda dos escarnecedores. E eles têm uma arma letal, que é o dinheiro. Letal quer dizer que mata. Que é o dinheiro. E eu não estou dizendo que o dinheiro é ruim, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro que é ruim. Só que Mamon é um demônio. Mamon é um demônio. Acho até que é um apelido de Satanás, tá? Mamon. Mas ele tem isto sob controle. O dinheiro está aí. Ele tá jogando com o dinheiro. Com permissão do Senhor. E pior ainda, um dinheiro que não é dele. Todo o dinheiro que está debaixo do céu diz assim, minha é a prata. Meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Não tem nada neste planeta aqui que não seja do Senhor. Minha é a terra e tudo que nela se contém. Mas o sistema está sobre essa ação dos demônios. E é nesta hora e neste lugar que o Senhor está nos chamando para triunfarmos sobre o poder das trevas. Amém? Amém. Muito bom. Vamos continuar mais um pouquinho. Romanos capítulo 12. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sei quantas vezes cada um de nós já leu esse versículo, mas aqui de novo tem uma coisa. Lá no Salmo diz assim, que nós não podemos andar no conselho dos ímpios, nós não podemos nos deter no caminho dos pecadores. Nós não podemos nos assentar à roda dos escarnecedores. Porque se nós fizermos essas três coisas, nós vamos tomar a forma. É o que diz aqui, ó. Não vos conformeis. Aqui, numa tradução mais fácil para nós, é e não tomem a forma deste século. Aqueles três erros que não podemos cometer, que estão lá no Salmo 1, eles nos levam a nos conformar com o sistema, a tomar a forma do sistema. Então nós ficamos sob a influência e a orientação de Satanás, que é o príncipe deste século. Porque ele diz, não nos conformeis com este século. E Satanás é o príncipe deste século. E o Senhor está nos chamando a não tomar a forma dele. Não tomar a forma dele. Amém, queridos? Olha, isto vale para toda a área, todas as áreas da nossa vida. Mas nós temos que apresentar a nossa vida, nosso corpo. Aqui quando diz corpo, diz a totalidade do nosso ser, né? Apresentar por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É preciso ter uma atitude firme no Senhor para nós não nos deixarmos seduzir pela oferta do diabo. Ela vem de todas as formas. Ela vem de todas as formas, todas as formas. E quando nós pensamos que já estamos bem livres da coisa, de repente a gente percebe que ainda tem uma veinha ali que... Pois é, mas... Hein? Se eu ganhar isto, se eu ganhar 1 milhão, 20 milhões, como é que chama essa que acumula sempre aí a... Essa é uma loteria que já nasce acumulada, né? Ela... Eu não sei se alguma vez ela foi paga no primeiro sorteio, porque toda vez que vejo no jornal ela está acumulada. Né? Acho que já vai ser acumulado esse negócio aí. Mas é uma oferta, né? Não é pouco dinheiro, né? E é só marcar os númerozinhos. Pode ser até com a mesma caneta que a gente subia a Bíblia. Nem sei se é com caneta agora, isso aí não é mais com caneta, era no meu tempo lá, quando eu era office boy, que eu levava lá para fazer uns furinhos, né? É, mas já faz anos isso. É. Na verdade, uns 30. É. Lembra do tempo que tinha que furar a loteria? Não podemos tomar a forma deste século. Não podemos, queridos. O que, que isso quer dizer? Que toda a nossa vida tem que tomar forma da palavra. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora voltando para Hebreus 11, que eu disse que eu ia falar um pouquinho mais para vocês, eu só falei não obter um bom testemunho, né? Nós às vezes dizemos, olha, esse irmão aí tem um, esse irmão é uma bênção, tem um testemunho excelente. E às vezes tem mesmo, né? Normalmente quando se diz, eles têm mesmo, né? Mas o que, que nós classificamos como um bom testemunho? Uma pessoa que não apronta, né? Uma vida reta, tranquila. Tu entra na casa dele, está cuidando bem da mulher dele, ela não está com roxo nenhum. É, as crianças estão tudo tranquilas, né? Então a gente vai olhando a vida do sujeito e vai vendo que ele tem um bom testemunho. Mas tem uma coisa que a gente às vezes não observa na vida dele. A gente abre um texto que Jesus falou e diz assim, amado, tu crê nisto? Tu tem fé suficiente para praticar isto aqui? Ó, sem fé não se obtém um bom testemunho. Por exemplo, pega um versículo assim, ó, dá a todo o que te pede. Pega esse versículo para ver se o cara tem fé para isso, né? Ah, dá a todo o que te pede. Aí o argumento é, eu dou. Mas na sinaleira não dou porque eu sei que é para droga, eu sei que é para crack, para essas coisas, então não vou dar, porque eu estou preocupado com a vida desses jovens, eu não vou alimentar as drogas deles. Conversa fiada. Nós não estamos preocupados que eles vão morrer de droga. Nós estamos preocupados em não abrir mão de um real que está aqui no bolso. Esse aqui é o problema. E graças a Deus que quem está pedindo é um cara drogado, que daí nós já temos um bom argumento para não dar. Entendeu? Mas nós precisamos examinar o coração. Examinar o coração. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não, o que, que vocês entendem que é o versículo 5 de 11, olha, de Hebreus 11? Olha só. Ele foi trasladado para não ver a morte. A trasladado vocês podem substituir por arrebatado. Enoque foi arrebatado para não ver a morte. Não é isto que vai acontecer com a igreja? Sim. A igreja vai ser arrebatada e não vai ver a morte. Ele, para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes, olha só, antes da trasladação, antes do arrebatamento, obteve testemunho de haver, quem diz aí? Esse foi o testemunho dele para ser arrebatado. Foi só isso. A gente, poxa, mas Deus arrebatou o Enoque, hein? O Enoque devia ser um negócio. Não, o Enoque era um sujeito que cria. Mas cria de tal maneira que Deus disse assim, o cara não pode ficar embaixo. Eu tenho que levar esse sujeito. Como é que eu vou deixar um cara com uma fé desse tamanho embaixo? E levou o Enoque. E depois pegou o Abraão. Abraão, com fé também, o pai da fé, né? Mas o Abraão já teve que passar umas boas lá, né? Agora, no versículo 5 diz que ele foi transladado porque obteve bom testemunho pela fé. E no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a partir desse entendimento da vida na fé, é que eu queria dizer para os irmãos que toda a nossa relação com esse assunto que envolve finanças requer uma coisa. Para todo o conselho dos ímpios, nós temos que ter uma resposta de fé. Quando o ímpio nos aconselha, nós temos que dizer assim, bom, mas não foi isso que o Senhor me falou. Não é essa a palavra do Senhor. Só que a palavra do Senhor está te oferecendo um cuidado que tu não vê, tu não pega. E o ímpio está te oferecendo um cuidado que está ali na mão. A nota de 100 está na mão, tu está enxergando ela. Então ele chega para ti e diz assim, está aqui, ó, R$1.000, só clica aqui. Entendeu? E o Senhor diz assim, ó, eu vou te sustentar. Ai, Senhor, tem certeza. É tu mesmo que está falando. É. Porque a gente treme nas bases, né? Mas tudo que treme, tudo que pode ser abalado, tem que ser abalado mesmo. Se nós nos abalamos, não tem problema. O Senhor não se abala. E todas as promessas de Deus têm o sim em Jesus. E Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Eu vou contar um testemunhozinho para nós entendermos esse relacionamento de fé aqui, tá? Eu vou contar vários testemunhos, quer dizer, se eu lembrar. Mas esse agora eu estou lembrando. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos atrás, no ano 80... E no mês de fevereiro de 86 eu pedi demissão. 86. Alguns aqui não eram nem nascidos, né? 86. E eu pedi demissão. No mês de fevereiro. Dei 30 dias de aviso. Por que que eu pedi demissão? Porque era tanta corrupção naquela empresa, tanta sujeira naquela empresa, e eu estava com 3 para 4 anos de fé. Eu estava assim querendo viver para o Senhor mesmo, hoje continuo assim, tá? Eu não aguentava, eu não tinha maturidade para suportar viver no meio daquele lixo todo. Eu pedi demissão. E o patrão disse assim para mim, moço, o que é isso? Por que tu vai pedir demissão? Não, você quer ficar aí e tal, aquela conversa toda. E eu disse, olha, não, está pedindo demissão. E nesse meio tempo, trocaram algumas coisas lá, o Sarney, o Collor, não sei como é que foram as histórias lá. Deram uma virada na economia do Brasil. Sacudiram a economia no meio do meu aviso prévio. No dia 20 de março entrou um plano novo de governo terrível, 20 de março de 86. Acho que foi o Collor, o Cruzado, uma dessas coisas. Wilson Funari. Funaram, né? Isso. É. Sargento. Mas deram uma mexida violenta. E eu fiquei, e agora? O que vou fazer da vida? E o patrão de novo, assim, fica aí. Mas eu tinha apresentado meus motivos diante do Senhor, e os meus motivos eram uma busca por santidade. Agora eu não ia mais viver pela fé? Outra coisa, no final de 85 eu tinha comprado um apartamento e eu precisei pagar os custos de transferência, que pelo apartamento não paguei nada. Mas isso é uma outra história que conto amanhã. Mas esta de hoje é assim, o patrão tinha me dado o dinheiro para pagar aqueles TBI, aquelas coisas todas lá. E aí quando cheguei na minha demissão, fizesse uma rescisão completa da minha vida, não tinha um real para receber. E eu sabia disso. E o patrão em cima, dizendo, Moacir, fica aí, Moacir, fica aí. Aí vem aquele plano lá que deixou todo mundo inseguro. E eu novinho na fé. Ainda estava com uma fezinha assim, meio, sabe? Não era bem um grão de mostarda ainda. Estava mais com uma melancia, mas não era, porque era pesada ainda, não era levinha que nem o grão de mostarda. Então, eu fiquei firme e decidi sair mesmo. E na véspera de eu ir embora, eu não tinha emprego ainda. No dia seguinte ia terminar meu aviso e eu não tinha outro emprego. E eu chorava e orava, será que eu errei? E nada daqueles motivos que eu tinha tinha mudado lá, a empresa continuava daquele jeito. Aí eu fui num culto, na Assembleia de Deus, pequeno detalhe que deve ser levado em conta, né? Lá acontecem as coisas. Então eu fui e eu estava lá na bleia, lá no culto, e o irmão chamou à frente quem queria receber oração. E eu fui. Qual é o motivo que o irmão tem de oração? Ele falou, eu preciso de um emprego. Oraram. Eu saí eu levantei da oração, veio um rapaz e disse assim, vai lá na minha empresa que eu tenho emprego para ti. Companhia Industrial Rio Guaíba, uma enorme de uma empresa na época, hoje não existe mais. E eu fui. E ali eu fiquei 9 anos até ser chamado para o presbitério. E quando eu fui na Rio Guaíba assinar meus papéis, eu ia ter 1 mês de trabalho sem salário, e eu já não tinha mais nem 1 real. E quando eu caminhei ao redor do trem, da estação do trem, que é isso, que tudo que eu queria contar é o que eu vou contar agora. Eu disse, Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nem o que receber, e ainda vou levar 1 mês para receber, e ainda quando eu receber daqui 1 mês, já vou estar atolado de conta para pagar. Aí é como se tivesse tocado uma voz que só eu escutei, mas na verdade ela soou de dentro para fora. Olha os lírios do campo. E começou assim. Olha para os passarinhos. Por acaso tu não vale mais do que eles? Dá para ter 1 minuto só de fé em mim? Sou teu pai. Se tu saiu por causa de um bom testemunho, não tropeça agora. Fui lá me despedir dos colegas na empresa antiga, abracei todo mundo e fui assinar os papéis, porque só tinha coisa para assinar mesmo. Até a caneta tinha que pegar emprestado. Aí o rapaz do departamento pessoal me chamou e disse assim, olha, o patrão resolveu perdoar toda a pendência que tu tinha ali da compra da tua casa, aquilo tudo, tudo, tudo. Zerou tudo e vai te pagar uma rescisão normal. Eu disse, mas como aconteceu isso? E ele disse para mim, não sei, me chamou lá e me disse isso. O cara incrédulo, patrão incrédulo. Me disse isso. Na hora que ele me disse isso, aí eu já dei uma olhada para a rescisão. Aquele pai estava louco. Na hora, você ia me lembrar dos passarinhos, dos lírios. E o Senhor. Por acaso, tu não vale mais do que eles? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Os ímpios não são assim. E a diferença entre o ímpio e o justo não são as obras. A diferença entre o mundo e a igreja não são as coisas que o mundo faz e as coisas que a igreja não faz. A diferença entre o mundo e a igreja é que o mundo é incrédulo diante da palavra do Senhor. E a igreja é crente, ela crê na palavra do Senhor. Se nós tivermos a atitude do mundo de buscarmos recursos na nossa mente natural e resolver as coisas ao modo do sistema, nós somos tão incrédulos quanto eles. Mas a gente chama eles de incrédulos e nós nos chamamos de discípulos. A diferença entre eles e nós é que nós seguimos Jesus. E se alguém quer vir após mim, assim mesmo se nega. Eles não se negam, nós somos chamados a nos negar. E negar não quer dizer assim, tá bom, vou lavar aquele chão, tem que negar a si mesmo mesmo, deixa comigo os banheiros, né? Não, não é isso. Isso é serviço, não é negar. Negar a si mesmo é dizer, Senhor, eu não permito que a minha vida siga qualquer conselho que não seja a tua palavra. Isso é negar a si mesmo. Eu ando no conselho do Senhor. Amém, queridos? Amém. Mesmo? Mateus, temos até as 10, né? Eu vou correr mais um pouquinho, porque tem muita coisa ainda aí. E amanhã, então? Durmam bem amanhã. Traga uma carteira. Amanhã vamos levantar uma oferta. Como é que dizem os pregadores? Vamos levantar uma oferta para o meu ministério. Fiquem tranquilos, eu levo. Isso é só brincadeirinha. Ninguém deu oferta para ministério nenhum aí. Esse não é um conselho de Deus. Foi só uma piadinha de coisas que a gente ouve por aí, né? E ouve, né? Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olhem, isso aqui até lembro que falei a outra vez que estive aí. Mas olhem só o detalhe da semelhança deste versículo, da parábola do semeador, com o Salmo 1. Com o Salmo 1. Olhem o que Jesus diz aqui, ó. Semear entre os espinhos é ouvir a palavra, mas os cuidados do mundo, conselho dos ímpios. A fascinação das riquezas, que é o caminho dos pecadores, sufocam a palavra. Sufoca a palavra. Ela está ali. Ah, graças a Deus que eu estou na igreja. Graças a Deus que eu estou em Cristo. Mas a palavra está completamente sufocada. A palavra não reage mais dentro de nós. Nós não permitimos mais uma ação da palavra. Está ali. De vez em quando a gente lembra um versículo. A gente até dá uma lidinha de vez em quando, para pelo menos quando mandarem abrir um livro, a gente sabe onde está o livro, né? Pelo menos. Não se perder, né? Eu às vezes sento com alguns irmãos e digo, abre a mão em tal lugar. E olha, tem que esperar. Digo, tá meio desacostumado, hein, queridão? Ah, pelo menos os mapas a gente sabe onde estão, né? Porque está lá no fim. É. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Ouve a palavra. Olha aqui, ó. Semear entre os espinhos, ouve a palavra. A palavra que diz ali é a palavra do Senhor. Ouve a palavra. Conhece a palavra. Mas os cuidados do mundo, ou o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, tem uma influência maior que a palavra. Ele ouviu a palavra, mas ele foi tão influenciado por essa fascinação das riquezas. E eu lamento e espero que esteja errado, mas eu acho que há muitos irmãos que vão atrás desses prêmios acumulados. Né? Hoje dá para ir na loteria, né? Sem causar desconfiança, só levar uma continha de luz, né? Leva uma continha de luz para pagar lá e pronto. Ninguém vai desconfiar que foi jogar, né? Pode até sair com a conta de luz na mão, assim, caso alguém veja, né? E eu não duvido que nas loterias, se tu pagar a luz, não ganha uma aposta, hein? Hoje em dia tem de tudo. Mas olha só. Sufoca a palavra e fica infrutífera. Olha o que diz lá no Salmo. Será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá seu fruto. Então, o conselho de Satanás, guardem isto, amados irmãos do Senhor, o conselho de Satanás, eu vou dizer de novo, guardem, pelo amor de Deus, guardem, o conselho de Satanás é para acabar com o fruto na nossa vida. Ele nos tira o fruto. Ele nos torna infrutíferos para o Senhor. E esse conselho dele vem ajudado de recursos. Porque ele sabe que o dinheiro sempre é bem-vindo, não é essa frase dos brasileiros aí? Hein? Dinheiro sempre é bem-vindo. Ele sabe disso. Então, ele vem com essa palavra. Mas o alvo é anular o fruto da palavra de Deus em nós. É nos tornar infrutíferos. Nós saímos da corrente das águas do Espírito e vamos cavar um poço na terra para beber aquela água que vem lá. Aquela água contaminada, suja, pouquinha. Aquela, nós vamos nos satisfazer com aquela água e o manancial de Deus querendo jorrar, como Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios, não são cisternas. Mas só que o que Deus fala são fatos que não se veem. E o que o mundo está botando na mesa aí, ele já bota na mesa na hora para enxergar. Mas a única coisa que é verdade é o que o Senhor promete. O resto é engano. Amém? Amém. Mesmo? Sim. Amanhã eu quero continuar mais um pouquinho neste assunto desta parábola, tá? Mas eu quero voltar lá em Hebreus 11. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Até aqui. Essa lista de homens da fé, se vocês tiverem paciência de estudar isso em casa, não é estudar com uma Bíblia de estudo, nem estudar com recursos, não, é só pegar uma Biblinha com o texto mesmo, e peguem cada um desses homens e desses nomes, e leiam aquele versículo, e fiquem naquele versículo vendo o que foi realmente que aquela pessoa fez. Vão até o Antigo Testamento, onde está o que ela fez, vejam bem as atitudes que ela tomou, e vocês vão ter um capítulo inteiro de vida prática para vocês. Vida prática. Atitudes tomadas bem práticas. Agora, sobre Moisés, ele considerou a vergonha, o traje, a humilhação, a ofensa de Cristo, de ser cristão, aqui traduzido para opróbrio, uma palavrinha bem mais difícil para o português nosso, né? Mas o ultraje, assim, aquilo que Jesus foi ultrajado, Jesus foi ferido, foi humilhado, ninguém deu bola para Cristo. Ele considerou isto melhor. Melhor do que os tesouros do Egito. Egito é mundo. É uma figura, uma sombra do mundo. Ele considerou que ser igual a Jesus era melhor do que todos os tesouros do Egito. Moisés entrou para a história toda da Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Esse homem se tornou uma figura cujo nome vai existir por toda a eternidade, por sua obra realizada. Agora, a atitude dele com relação ao sistema, aos conselhos, às orientações, aos privilégios, aos benefícios, foi muito firme. E eu gostaria que nós considerássemos isso hoje aqui. E assim como estamos examinando isto, desafio vocês a examinarem todos os outros versículos de Hebreus 11. O que que está acontecendo com nossa vida? Nós precisamos meditar hoje para amanhã trabalharmos um pouco em coisas mais... Mas o que está acontecendo com nossa vida hoje? Entendeu, amados? Qual é o exame que fazemos de nosso coração, de nossa vida, de nossa atitude? Onde estamos sustentando nossa vida financeira? No conselho dos ímpios. Onde estamos? O que temos do mundo na nossa mão? O que buscamos de ajuda no sistema para complementar o que Deus nos dá? Qual é o nosso relacionamento? Qual é o envolvimento? Onde é que a água cristalina se turvou? Onde está havendo uma mistura na água? Onde nós estamos enchendo o copo com água de cisternas rotas, furadas, rompidas que estão na terra? Nós precisamos meditar nisso. Eu quero desafiar vocês de hoje para amanhã, orarem, buscarem o Senhor e saberem. Este encontro não é um encontro para estudarmos sobre finanças. Este é um encontro de libertação. Amém? Amém. É um encontro para nós experimentarmos uma cura pela palavra. E nos libertarmos do assédio de Satanás, do conselho de Mamom. Ele nos atende com recursos, nos oferece dinheiro, porque ele não está interessado em resolver nossas necessidades. Ele quer nos matar. Mas ele nos oferece porque ele quer ser Senhor sobre nossa vida. Como vocês acham que Satanás vai ter aquela facilidade no futuro para botar as marquinhas nas pessoas? tudo vai ser voluntário. A gente fica imaginando que vai pegar, vai dar-lhe pau na cabeça, até que o cara está, bom, bota a marquinha aí, não aguento mais. De tanto apanhar. Não. Não. Satanás está preparando um mundo endividado. Essa é a jogada. Esse é o mamon. Hoje ainda eu li uma notícia de que o presidente dos Estados Unidos está apavorado. O cara já não sabe mais. Porque a economia apodreceu. Se quebrar aquele país, quebra o planeta. O mundo endividado. Os idosos, os aposentados do Brasil, eu acho que, não sei quanto por cento, não saberia dizer, mas penso que mais de 70% dos idosos do Brasil estão devendo para os bancos por causa desse juro baixo. E a parentada dos idosos, todo mundo se servindo. Pegando dinheiro emprestado no nome do velhinho. E depois não paga. E o velhinho tem que pagar. Quer dizer, tem que pagar, já vem descontado. É uma moleza para os bancos emprestar dinheiro. E o nosso presidente Lula incentivava. Durante todo o tempo que eu ouvi o Lula como um... Como é que ele era mesmo antes? Ele era um sindicalista? Toda a palavra dele era contra os bancos. Toda a palavra dele era contra os bancos, contra a roubalheira dos bancos, que os governos apoiavam os bancos. Nunca na história do Brasil, não há registro na história do Brasil, de que os bancos tenham ganhado tanto dinheiro quanto o governo Lula. E no governo do Lula, já o Fernando Henrique estava com o assunto, mas o Lula foi o que abraçou a ideia. Começaram a dar dinheiro para os velhinhos. Para os velhinhos. A juros baixos. Hoje nós temos pessoas que trabalharam 35 anos, pelo menos, deram duro, para receber um direito de uma aposentadoria que agora não recebe mais. Porque ela já vem descontada de um dinheiro que não é para os bancos, que não é para o governo que está ficando, é para os bancos. Porque os bancos recebem um dinheiro que o governo ajuda eles a ganhar, e eles ganham um dinheiro que o governo incentiva, e depois os bancos vão tolerando a dívida do governo. A maior dívida interna da história do país está hoje. O país está ruído com dívida de dentro. Vocês não estão entendendo muito isso, mas não importa. O que eu estou querendo dizer mesmo é que esse sistema é esse mesmo cara que fala conosco, esse mesmo cara que conversa nos sugerindo que ele tem o melhor para nós. Esse mesmo cara que eu digo é o diabo, não é o Lula, tá? Ele vem assim, ele vem com essa conversa. Não, eu estou contigo. Ah, os irmãos não estão vendo. É, tu lembra daquele versículo lá que não é para ter necessitado na igreja? Mas os irmãos estão tudo muito bom aí, tu está passando fome aí. Mas o banco vai chegar para ti e vai estender a destra de comunhão. E vai te dizer, se a igreja não te ajuda, eu te ajudo. Eu te dou comida e eu mesmo te mato. É assim. Um exemplo, né? Estava me lembrando agora. Quando os meninos, os rapazes estão fazendo o Sebae, eles ganham um salário como menor aprendiz, metade do salário, né? 60% do salário mínimo. Foram abrir conta, tem que abrir conta no banco. Abriram conta, puxaram o extrato, felizes. Não, 300, 600 de saldo. Que maravilha. Deixa eu olhar. Tinha um limitezinho de 300. O mesmo valor que eles recebiam. Menor aprendiz com 16 anos. É brincadeira. Começar a sentir. A zerinha armada. Entendi. Aí o que, que a gente faz? Nem olha. Pega o dinheirinho no dia de receber, saca desse banco aí. É distante. Já quer treinar desde pequeno. Eu fui entregar a minha declaração de renda no banco. Eu tenho que levar, todo ano tenho que levar lá para eles manterem minha conta, tem que mostrar quanto ganhei. Entreguei a declaração e tinha restituição, tinha essa devolução aí, né? E aí a gerente pegou a minha declaração de renda e ela disse assim para mim: tu quer que eu ponha na tua conta essa restituição hoje? Assim. Que galera mágica. Assim. Quer que eu ponha essa restituição na tua conta hoje? Estão muito rápidos. Espera, vou esperar o governo me dar. Não, eu posso te entregar agora. Quando vier do governo, tu me entrega. Não, obrigado. Muito gentil da tua parte. Mas eu vou esperar. Eu vou esperar. Mas, se a gente está endividado, aí nós aceitamos o conselho dos ímpios. Como eu estava com a minha vida tranquila, ela me ofereceu assim, sem pedir. Ah, obrigado, Senhor. Foi o Senhor por Deus. Essa é uma palavra de Deus. Eu estou endividado, agora já está me dando hoje mesmo a restituição. A dívida é a arma de Satanás para colher nossa assinatura, para receber a nossa mãozinha para botar a marca. A dívida é a nossa testa oferecida para botar o carimbo. Dívida significa que existe alguém com poder para nos governar, nos controlar. E se nós não pagamos, ele decide o que vai fazer conosco. Ou ele nos faz, ou ele nos tira a cama, como diz Provérbios, né? Nos deixa sem lugar para dormir, ou ele nos deixa sem lugar para comer, ou ele nos mata. É muito grande, incontável o número de pessoas que se suicidam por causa das dívidas. Eu vi alguns casos. Eu lembro quando eu era pequenininho, eu tinha menos da idade escolar, eu acho, mas por ali, 6, 7 anos de idade, tinha jogo de futebol na cidade, lá no Enzo, vocês imaginam o que era, daquelas bolas costuradas ainda. E os caras fizeram uma aposta num jogo que não valia nada. E um deles perdeu, e era amigo do meu pai. E depois estava eu lá no canto escutando os adultos conversar. O cara perdeu a aposta do futebol lá e ele não tinha como pagar a aposta. Se enforcou. Na área, naquelas varandonas que tinha nas casas, né? Se enforcou lá na varanda, encontraram ele pendurado lá. Na época, o que, que eu podia entender, né? Mas hoje, Satanás disse para ele assim: aposta, hoje tu vai ficar rico. O cara já deve ter dito para a mulher: hoje de noite vamos fazer uma churrascada com cerveja aqui e tal, vou ficar rico. No final da tarde estava pendurado uma corda. Seguiu o conselho de Satanás. Então esse Salmo 1 tem que ser levado a sério por nós. Se nós queremos ser frutíferos, prósperos financeiramente e frutíferos em toda a nossa vida, nós não podemos seguir o conselho dos ímpios. Nós não podemos seguir as sugestões de ganho. E amanhã vamos falar um pouco também sobre essa questão de investimentos. Mas nós precisamos entender uma única coisa, meus irmãos. O governo sobre nós é do Senhor. O sustento que está nas nossas mãos é do Senhor. Quando eu pedi demissão lá da empresa onde eu era um gerente financeiro, a diretora disse assim para mim: Mas como é que tu vai te sustentar? Porque eu tinha dito para ela que a partir daquele dia eu ia cuidar do meu ministério, ia atender as ovelhinhas que estavam comigo. E ela disse, mas como é que tu vai te sustentar? E eu ganhava um salário bom. Naquela época eu ganhava bem, tinha até um Chevette, teu tio. Aí eu disse assim para ela, olha, a mesma pessoa que me sustenta hoje. Aí confundiu a cabeça dela. Certo, ela achou que o presidente da companhia ia investir no meu ministério. Né? Não, não. Eu disse para ela, não, eu continuo debaixo do mesmo sustento. Do mesmo sustento. E assim continua até hoje. Aí continua. Eu sei que falam mal dos ganhos dos pastores, mas não tem problema, eu continuo recebendo da mesma fonte. Da mesma fonte. E já mais de uma vez, naquela Monteiro lotada, com 800 pessoas sentadas, e eu fui falar na hora de trazer dízimos e ofertas, eu disse, irmão, só um detalhezinho que eu queria falar para vocês. Até o Moisés, uma das vezes, o Moisés estava sentado assim, me deu uma olhada, mas concordou. Concordou com alegria. Eu disse, olha, nós aqui, os pastores, só estamos autorizados a receber os valores que são do Senhor. Se algum de vocês aí está dizendo, esse dinheiro é meu, o que, que vão fazer com o meu dinheiro? O que estão... Olha, nem traz, nem traz. Falei assim no microfone, nem traz, nem traz. Se for 100 reais, se for 10 mil, não traz, por favor. Nós só estamos autorizados a receber o que é do Senhor. Porque é com o dinheiro dele que ele vai nos sustentar. Ele vai nos sustentar com o dinheiro dele. E os irmãos me olharam, o povo olhou. Sei lá se algum ficou com algum dinheiro, mas se ficou, graças a Deus, né? Porque se me traz, me cria problema. Nós não podemos entrar pelo caminho dos ímpios e constranger os irmãos. Constranger os irmãos. Uma vez nós repreendemos um irmão que foi ao microfone e foi falar uma coisa, falou e daqui a pouco entrou com outra. Começou a falar rapidamente, sutilmente. Falou de uma necessidade. Ah, não deu outra. No final da reunião, já tinha alguém comovido lá. Atendendo a necessidade dele. Tudo certo, o irmão que foi atender a necessidade. Tudo certo. Mas ele usou um mecanismo que não é o conselho de Deus. O que ofertou para ele, uma bênção. O mecanismo. Esse mecanismo de mexer com a mente não é do Senhor. O que o Senhor faz, ele coloca em nós temor. Temor. Vocês lembram de Romanos 3,18? Olha, o Romanos 3,12, 10 em diante, está tá ali no nosso material número 1, aí, nossa apostila número 1, está lá esse texto. Diz assim, não há justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem. Lembram disso aí tudo? É? É. No final, no versículo 18, diz assim, ó, é uma descrição do mundo, é uma descrição dos ímpios. Aquele Romanos 3, de 10 a 18, é uma descrição perfeita dos ímpios. E termina no 18 dizendo assim, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Na igreja, no início, Atos 2, 41 e 42 até o 44, dizia assim, no 42, em cada alma havia temor. Vocês viram a diferença da igreja para o mundo? Não há temor, em cada alma havia temor. Essa é a diferença. Isto é que Deus coloca em nós. Quando Deus nos abençoa, Ele nos dá recursos e temor. Temor não só para chegar fielmente, entregar dízimos e ofertas, mas temor para administrar o resto. Temor. Temor. Quando nós falhamos com a palavra que o Senhor nos dá, não é castigo que Ele traz sobre nós, como alguns pensam. Ah, eu não dei meus recursos, Ele está me castigando. Não, Ele não está te castigando. Ele não te castiga por dinheiro, porque se tu der ou se tu não der, o dinheiro é dele. O dar não é para suprir necessidades. Se a igreja toda não contribuísse, vocês acham que faltaria alguma coisa para os pastores? Não falta. Não falta. Não falta. Uma vez, vocês lembram que tem um telhadinho lá, um forrinho lá na Monteiro Lobato, de madeira? Aquilo lá não tinha, era tudo aberto. E os irmãos reuniam ali e olhavam aqui, tudo aberto, e feio, e telha feia, e rato correndo e tal. Olha lá. E eu acho até que houve muita murmuração, pô, esses pastores estão ficando ricos em vez de me botar um forrinho aqui e tal. Na casa de Deus. Um dia uma irmã, a muito custo, convenceu o marido dela a ir numa reunião evangelística lá, e ela levou o marido. Marido incrédulo, tipo T, assim, terrível. Levou o homem lá, e o homem sentou emburrado lá. E escutou a palavra, e o homem começou a olhar para cima, que igreja feia. Chegou em casa e disse para a esposa: disse para aqueles teus pastores botar um forro lá. Eu vou pagar. Não. Cara incrível. Fizemos o orçamento do forro, demos para a irmã. Nem me lembro, 8 ou 10 mil reais. Nem lembro como é que foi, que tinha que mexer com também com os pau aqueles que seguram a teta. O cara pagou o forrinho, deixou o forrinho, vai ficar para ele um dia, porque nós não vamos usar. Aí eu disse assim: bom, se estas crianças não clamarem, as pedras vão clamar. Se nós não obedecemos a Deus, porque seguimos o conselho dos ímpios, Deus vai levar qualquer pessoa a atender a sua necessidade. Tem um testemunho, uma historinha, não sei se é testemunho ou se é história, acho que é um testemunho de uma senhora idosa que fez um pedido de uma necessidade de uma cesta básica. Conhecem esse testemunho? É uma cesta básica? Me ajuda aí se eu contar errado, porque eu estou contando já pela quinta geração aqui, tá? E um sujeito lá, não sei o que ele era, mas ele era meio comprometido com o diabo, cara, tá? É. Ele foi lá e disse: eu vou dar para ela nessa cestinha aí. Ele estava esperando que ela perguntasse quem é que... Que ela perguntasse quem foi que mandou, né? Porque ele estava assim a fim de dizer para ela: foi o diabo. E ela era uma mulher, uma discípula de Cristo, né? E ele pegou o cara endemoniado, levou o ranchinho para ela, para dar para ela. E aí ela não perguntava quem é que tinha dado. Daí ele disse para ela: mas a senhora não quer saber quem é que está dando isso? Daí ela falou assim: não, meu filho, eu não quero saber, porque se Deus manda, até o diabo obedece. Acabou o problema. Acabou o problema. Então nós temos que seguir a palavra de Deus e não o conselho dos ímpios. Porque Deus vai sustentar a sua obra com o nosso dinheiro, sem nosso dinheiro, ele não precisa do que é nosso. E assim também vai sustentar a vida de cada um de nós. É muita presunção nossa pensar que nós podemos sustentar alguma coisa. Deus é que nos sustenta. E Ele é que nos mantém. Ele nos sustenta. Um dia eu fui visitar uns irmãos e fui ao supermercado fazer umas compras para ajudar aqueles irmãos. E fiz as compras. E compra. Quando chegou no caixa, eu botei as mãos na cabeça. Me arrepiou os cabelos, porque era o valorzinho, deu alto. E agora? Já tinha feito toda aquela média, né, que ia ajudar. paguei. Senhor, o Senhor tinha me colocado no coração para ajudar. Cheguei em casa, digo, barbaridade. Fiz um buraco no orçamento ali. Mas tinha. Não precisei pegar de cheque especial, nada. Estava lá o dinheirinho, estava lá. Se não tivesse, eu tinha dito, olha, vamos botar um pouco para dentro aí de volta. Passou uma semana. Me liga um pessoal de uma outra localidade. Longe daqui. Olha, a gente estava aqui orando e pensamos em mandar uma oferta para ti. Tu tem nos abençoado tanto, tanto. Passei a conta. Depois fui olhar a oferta. Nunca pedi essa oferta. Nem sabia que ia ganhar essa oferta. Nunca houve sugestão de me ofertar. Mas quando caiu na conta bancária, ela era exatamente 10 vezes mais do que o rancho que eu tinha comprado. O Senhor disse assim para mim, eu é que te sustento. Não fica no conselho dos ímpios. E é a mesma palavra que ele faz com vocês. Com todos nós, somos filhos iguais. Nós temos funções, trabalhos, serviços diferentes no reino de Deus, mas estamos todo mundo, é todo mundo na mesma panelinha. Eu digo nas reuniões de pastores, só nas reuniões de pastores, eu vou dizer, pastores, vocês precisam entender uma coisa. Ele é o cabeça. E da cabeça para baixo, tudo é membro. Não existe diferença. Existem funções. Então, a graça, a bênção, o sustento é sobre cada filho de Deus. Mas ele requer de nós uma coisa. Que alcancemos o bom testemunho e viver pela fé. Amém? Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. É completamente impossível agradar o Senhor. Nós não podemos agradar o Senhor. Ele não se agrada de uma vida sem fé. Por que, que ele não se agrada de uma vida sem fé? Porque se não há fé, então existe a mente natural. Onde não há fé, existe algo que podemos olhar. A fé são fatos que não se veem. Um pouquinho mais, tá? De paciência de vocês aí. 2 Coríntios. Quatro, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Por que que a fé está focada naquilo que não se vê? Porque a fé tem um objetivo eterno. Ela não tem objetivo temporal. Tanto que existem homens que têm 1.000 quilômetros de fé acima de nós, tudo junto, e foram homens que passaram só necessidade na vida. Nesses heróis da fé, vocês vão ver ali, jogados em antros da terra, jogados em buraco, em grutas, em pedras, viveram a vida toda ali, foram serrados pelo meio, passaram sufoco. Homens que sofreram uma barbaridade. E a Bíblia diz que há homens dos quais o mundo não é digno de tanta glória que tinha na vida desses homens pela fé. Agora, alguns dizem que uma pessoa que tem fé é próspera financeiramente. Tem igrejas pregando isso. Prosperidade financeira. Nós não fomos criados para não ter dinheiro, nós fomos criados para ser rico. Tiago, capítulo 2, versículo 5, tem uma palavra para os pobres. E diz assim que os pobres têm que ser ricos em fé. Querem ler isso? Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Ele prometeu aos que o amam. A fé, ela é uma manifestação de amor. Uma declaração de amor. Declaração. Muito mais do que qualquer cântico que possamos cantar. Se nós crermos, Por isso que ele mandou ter fé como uma criança. Há um testemunho nesses livros antigos aí, de um culto que não chovia na cidade há meses. E o pastor orou e disse: irmãos, pela fé, estou vendo que amanhã na escola dominical nós vamos vir aqui abaixo d'água, vai cair chuva amanhã o dia todo. Uma palavra de fé do pastor, lá não sei que fé que o pastor estava. Mas no outro dia, aquele sol de 40 graus, e chega uma criança de guarda-chuva. E todos os adultos viram dele. Só o Senhor que não viu. O Senhor olhou e disse: é isso que eu quero. Fé. Esses são os que me amam. Os que não discutem a minha palavra. Que não andam no conselho dos ímpios. Que não se detêm no caminho dos pecadores, por mais seguro que pareça esse caminho dos pecadores. Mas eles se agarram no Senhor. Amém? Amém. Vamos orar então. Pai, eu te dou graças pela misericórdia que tens tido conosco, pela presença do teu Espírito, pelo poder da tua palavra. Amém. Nós não podemos fazer nada que o teu Espírito não nos levar no seu poder a cumprir. Por isso oramos juntos e te pedimos que tu nos faças ser um povo rico em fé. A fé seja inabalável no nosso coração. Tua palavra diz que tudo que não provém de fé é pecado, Senhor. Que não haja pecado em nós. Mas haja uma certeza da tua palavra, que tu vais cumpri-la, que ela é assim mesmo, como tu diz. Oh, nós clamamos por misericórdia. Olha para a nossa miséria nesta hora, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na fé. A oferecer nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E viver, Senhor, daquilo que recebemos da Tua mão. E que não haja desordem em nós, mas possamos honrar a Ti com os recursos, Senhor. Eu oro por mim, por minha casa, por toda a geração que procede de mim, peço que sejam ricos em fé. Assim com meus irmãos, assim com a Igreja do Senhor. Que esta congregação seja um testemunho de fé nesta cidade. Nada lhes falte. Porque vão aprender a cada dia a serem supridos nos mananciais de água viva que correm do trono de Deus. Guarda-os em Ti, Senhor. Ricos em fé, Senhor. Ricos em fé, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.